te namorava, somente via muita felicidade e poesia. Ti-ti-tiriri, Foxinol cantava assim. Ti-ti-tiriri, sua canção ao nosso amor. Agora que estou longe e tão distante, lembro-me de você a todo instante. Ti-ti-tiriri, Foxinol dentro de mim. Ti-ti-tiriri, cantando a canção assim. E vai, e vai. Ti-ti-tiriri, meu pensamento longe vai. Por quê? Por quê? Ti-ti-tiriri, dos meus sonhos você não sai. Agora que estou longe e tão distante, lembro-me de você a todo instante. Ti-ti-tiriri, o Foxinol dentro de mim. Ti-ti-tiriri, cantando a canção assim. E vai, e vai. Ti-ti-tiriri, eu ouço ao longe o teu cantar. Por quê? Ti-ti-tiriri, cantando ao longe a te chamar.